Por que estão falando mal desse tal de Raul Seixas? Vamos ver por que. E aí, escuta o cara. É aquela história do proibido é mais gostoso. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e dois homens fumando juntos pode ser muito arriscado. Aqui é a Angélica Uejima e ô, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for, mas ô, seu moço, não me deixe aqui enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Olá, pessoas. Eu sou egoísta. Eu sou Bruno Dias. Olá, pessoas. Aqui é Paulo Zanella e Raul Seixas era um cientista. Então toca, Raul, que está começando o Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. É isso aí, pessoal. Já deu você que tem um conhecimento da música popular brasileira, que é um brasileirinho de verdade, provavelmente já escutou em alguma roda de viola, em algum barzinho da vida, ou você tem um vizinho que toca som na maior altura, aquele ripão lá, que toca sempre um Raul Seixas, então você já sabe de quem nós vamos falar hoje. O grande Raul Soteropolitano. Estamos aí para prestar uma homenagem. Estamos nas datas, entre a data de nascimento e a data de falecimento dele, né? Que uma é em junho e a outra em agosto. É isso mesmo, gente? É isso aí. 28 de junho é o nascimento. 28 de junho de 45. Ele nasceu para esse mundo, para brilhar infinitamente. E, infelizmente, ele nos deixou no dia 21 de agosto de 1989. Apenas 44 aninhos, né? Isso é assustador. Vamos tentar falar um pouco da carreira, dos principais parceiros, das principais músicas, os álbuns. O que que Raul Seixas mudou na música brasileira? Quando nós pensamos em Bahia, em Salvador, vem logo na cabeça Olodum, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Axé Music, e temos talvez um dos pais do rock brasileiro nascendo na capital baiana e brilhando para esse mundo afora aí. Gostaria de perguntar para vocês, rápido e rasteiro, cada um, quem é Raul Seixas na vida de vocês? Pô, bicho, essa pergunta foi boa. Quem é o Raul Seixas fica difícil pra caramba, cara, porque assim, não dá, velho. Eu troco muita coisa que eu escuto pra ficar tocando Raul Seixas, sabe, cara? É engraçado que esse fascínio que gira em torno dele, sabe? Porque o Raul consegue integrar todo mundo que, mesmo que goste mais, vamos dizer assim, de sertanejo, mas você fala, pô, vamos tocar um Raul? Vamos tocar Raul. Ah, o cara gosta, sei lá, de um pagode, de um funk. Pô, vamos tocar Raul Seixas? Toca Raul Seixas, sabe? Então, assim, pra mim o Raul é um cara agregador, sabe? E, pô, óbvio, como você falou, né? É aquela liçãozinha pra você aprender o que é rock and roll. Começa com Raul Seixas que você vai ficar bem, cara. A parte difícil dessa pergunta sua, Guilherme, é ser rápido e rasteiro, eu acho. Porque, caramba, pra mim, né, na minha experiência pessoal, essa presença do Raul, eu diria que tem uma questão meio alquimista aí, porque... o Raul, um roqueiro, assim, fenomenal. Eu acredito mesmo na eternidade do trabalho dele na música brasileira. Por outro lado, poxa, era um cara super filósofo, né? Ele tem essa vertente espiritual também de questionamento forte. Mas eu diria que, tentando ser rápido e rasteiro, então... que muito provavelmente Raul Seixas ele seja o emblema mesmo do rock nacional. Porque quando eu penso em rock, eu associo sempre a importância do rock, a presença do rock, com a transgressão. Né? O rock ele tem que ser transgressor. Esse é o papel do rock and roll. E Raul Seixas é transgressor até hoje. Né? Foi um cara que passeou junto com o pessoal da Jovem Guarda, fez um trabalho com o brega antigo, Reginaldo Rossi, Valdir Soriano, Núbia Lafayette. Um cara que questionou muita coisa espiritualmente falando. Então, e viveu da forma com que viveu e morreu da forma com que morreu na idade numa idade tão tenra, né, 44 anos, quando a gente olha para a obra dele, é assustador que ele só tenha vivido 44 anos. Então eu acredito que ele seja, para mim, assim, o emblema do rock nacional, por ter sido um dos nossos verdadeiros transgressores. Porque eu não consigo colocar ninguém no nível de comparação com ele nesse papel que eu atribuo ao papel que o rock tem que ter. E quando não houver, quando não é a transgressão, não há rock and roll. Bem, pra mim, primeira vez que eu vi Raul Seixas, da época que tentamos aqui na comunidade ser moambeiro, ir pro Paraguai buscar coisas e vender aqui. Então foi comprado um monte de CD, DVDs e músicas e veio um CD do Raul Seixas. Então a primeira vez que eu ouvi Raul Seixas foi essa época, quando criança ainda. E ele tem uma música, né, que é uma frase muito forte que fala: prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Que era o pensamento que eu já tinha internamente, desde criança já. E se questionar por quê, como, isso faz sentido, isso não faz. E é o pensamento, no começo eu falei que ele é um cientista, que é um pensamento da ciência, né? Você pegar as evidências e poder mudar de ideia. E se você estiver errado, depois você muda de ideia de novo. Então, pra mim, Raul Seixas representa isso. Poder mudar de ideia depois de que você já fez, depois que você já tem a sua opinião sobre aquilo, você pode ouvir outra pessoa e pensar, talvez eu estava errado. É, eu conheci Raul bem cedo também, sim. Mas eu me lembro especificamente do primeiro álbum que eu peguei pra escutar, nem foi um álbum dele, foi uma coletânea, que era o Baú do Raul, um negócio assim. Que era uma coletânea que tinha várias músicas dele. E era uma época que eu escutava muito. A gente baixava música, né? Do tempo do Emule. Então eu baixava a música o dia inteiro, assim, nossa, a 300 k por segundo, sabe? Aquela coisa assim. 300 não, 30 k por segundo. E eu lembro que eu baixei, eu tinha um MP3zinho, eu coloquei lá o CD do Raul, escutei algumas músicas e eu fui descobrir que algumas músicas eu já conhecia, né? Porque dos cantores que nós já falamos aqui, todos têm essa coisa, né? De você já ter escutado a música dele em algum lugar antes de parar pra ouvir realmente. Então eu descobri que eu já conhecia algumas e tal. E a partir daí eu fui entrando. Tem até uma música que eu, antes de conhecer Raul, eu já escutava muito Zé Ramalho. Então tem a música, né, do Trem da Sete, que o Zé Ramalho toca no Grande Encontro, primeiro disco do Grande Encontro, que ele fala, né, uma música de um colega de profecias, o nosso inesquecível Raul Seixas. Eu nunca vou me esquecer disso, tanto que eu já ouvi. Não, e essa frase diz muita coisa. Sim, é. Zé Ramalho vai aparecer um dia aqui também. Então, assim, eu já tinha uma familiaridade, né? Já era uma música, assim, que não era estranha. Depois, na época de faculdade, não tem como, nas rodas de violão, nos churrascos, sempre que tem alguém tocando o violão, vai tocar uma música do Raul Seixas, ou vai tocar no som. Então o Raul pra mim é isso, essa música boa de ouvir, me traz muita coisa boa, assim. Falar que eu parar pra escutar, pra entender as letras do Raul, eu venho agora já, sabe? Mas são coisas que estão tão no imaginário, assim, que estão tão familiares, que às vezes eu nunca parei pra prestar atenção, de tão comum, sabe? Que era pra mim escutar essas músicas. Então é maravilhoso. Ouvir Raul Seixas. Agora eu queria também pra gente passar mais para o trabalho dele, assim. O que que vocês podem destacar dos trabalhos de Raul? Algumas músicas principais? Por onde que a gente pode começar aí? Rapaz, eu tenho um caso que aconteceu comigo, que é o seguinte, né? Pô, o Raul gravou muita coisa, escreveu muita coisa. E como você mesmo disse, né, o trabalho dele perpassou por um monte de gente, porque não tinha como você não abrir os ouvidos e a cabeça para o que ele cantava. Então, essa coletânea que você falou, né, quando eu era molequinho, sei lá, uns 12, 13 anos, eu tinha o cassete dessa. Amigos que estejam ouvindo este podcast nesse momento, o cassete era um negocinho que substituía os discos antes do CD, né? A gente carregava assim na cintura o Walkman e tal. Então tinha um cassete disso aí. E eu acho que aquela coletânea, que ela deve ter sido lançada uns 2, 3 anos depois que o Raul morreu, ela tipo, meio que foi didática para muita gente, né, da minha época, né, para os jovens da minha época. Então, todo mundo conhece o Raul Seixas a partir, né, dessa coletâneazinha. E, pô, depois de um tempo, né, como você falou, depois da internet, tu começa a baixar, né, as discografias da rapaziada, aquilo que você nunca teve acesso ao produto físico, né, ao vinil, ao CD e tal, você começa a baixar. E aí um dia eu fiz o meu The Best of Raul, e pra você ter uma ideia, a música que eu coloquei nesse CD, a música mais conhecida que o pessoal cantava era a guitarra, de várias coisas que eu coloquei nesse CD. E aí um dia a gente jogando buraco em casa, aí tinha uma menina que tava jogando com a gente, e aí a gente, eu, meu irmão, meu primo, a gente tava escutando rock e tal, ela, pô, vocês só escutam essas músicas barulhentas de vocês e tal? Pô, bota uma coisa que eu conheço aí. Eu falei, pô, tu conhece Raul Seixas? Era. Claro, pô. Aí fui lá, botei o meu CD, The Best of Raul. Aí tocou uma, tocou duas, tocou três, ela falou, esse é o Raul Seixas? Eu falei, claro que é. Eu falei, pô, mas nem o Raul Seixas você bota uma música que eu conheço? Porque assim, a obra do cara é tão grande que resumir, sabe, em coletâneas, sabe, os grandes sucessos de Raul Seixas, como várias coletâneas vieram depois, eu acho que reduz muito, sabe, a obra do cara. Então assim, pra mim é importante isso, você abrir a cabeça pra muita coisa do que ele dizia e pra várias músicas que ele escreveu. O Raul, ele tá, acredito, eternizado na questão do rock and roll, porque eu falei, né, já que o rock and roll é essa questão da transgressão, mas o Raul, ele é mais, ele é várias coisas num único artista, né? Então tem, por exemplo, o meu amigo Augusto, que é da Raul Beto lá, ele adora dizer, ah, Angélica, como você é velha. Porque aí eu lembro do Guilherme ouvinte, né, que me chamou de idosa. Ela tá amargurada com isso, cara. Não aceitou até hoje. Não, o Guilherme Bilicast, ele me paga ainda, mas tá bom. Tem que deixar isso aí pra ele escutar isso. Ele vai ter que vir aqui no podcast e pedir desculpa. E se retratar, também acho. Mas enfim, meu amigo Augusto usa isso, né, pra dizer que eu sou velha. Porque quando o Raul morreu em 89, eu tava no primeiro ano de graduação. E eu lembro muito, porque é óbvio, né, isso é marcante. Mas ele tava sumido fazia um tempo, e aí ele voltou pros palcos, né, numa coisa grandiosa, eu acho, que o Marcelo Nova fez, que foi fazer o show junto com ele, numa época que o Raul não aguentava mais, né? A gente via as transmissões do show, a mais da metade do show quem fazia era Marcelo Nova. Raul entrava na segunda metade, assim, já. Então, assim, a gente estava animado, né, com a volta do Raul, mas era de ver ele, a gente já teve aquela sensação, né? Era uma sensação muito forte. Raul não dura muito. Então, quando ele morreu, eu entrei pouco tempo depois, já nos meses seguintes, na realidade, com uma birra. Eu acabei pegando uma birra, porque o que acontecia era que era o ano de 89 e as universidades públicas estavam, fazia muito pouco tempo, respirando a democracia. O 1989 vai ser o primeiro ano das diretas. Então, assim, era aquele bando de malucada, aquela galera da pesada mesmo na questão de maluco beleza, sabe? Assim, vestiram muito a questão do maluco beleza. Era aquela renca de gente cabeluda, barbuda, mas sem tomar banho, com piolho na barba, fedendo, sabe? Que viviam se arrastando pelos lugares, se achando os próprios maluco beleza, as próprias metamorfoses ambulantes, os próprios precursores da sociedade alternativa. Era muito chato isso, gente, vocês não têm noção. Isso era muito chato, a gente não ia para um lugar, para uma festa, em que não agregasse esse tipo de situação. Aquilo, para mim, era uma afronta para tudo o que Raul tinha feito e construído. Porque tudo bem, Raul morreu em consequência do alcoolismo, ele morreu inchado, ele morreu num estado físico assim, muito deplorável, mas o trabalho dele ia muito além disso, muito além de uma questão alcoólica, de uma questão fisicamente detonada. Então, assim, eu peguei uma birra dos seguidores de Raul Seixas naquela época, de 89 em diante, Porque não dá, é muito difícil descrever o quanto era insuportável. Eu vou voltar a ouvir Raul, ou essa parte do trabalho de Raul, de Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, Rock das Aranhas, Sociedade Alternativa, já depois de 2010. Olha quanto tempo, mais de 20 anos depois da morte dele. Enquanto isso, eu fiquei assim, ouvindo e com saudade, enfim, de outro trabalho, assim, sabe? Por exemplo, Capinguiné. Né? Capinguiné é uma música que é com o tom de música sertaneja de raiz, entendeu? Por exemplo, né? Ou algum rock and roll mais do tipo O Diabo é Pai do Rock, ou então Não Pare na Pista, né? Porque foi difícil uma época, muito difícil. Então, dentro da minha história, da minha vivência, né, ao longo de todos esses anos, para mim é como se o trabalho de Raul fosse tão, tão profundo, tão intenso, que fosse o trabalho de mais de uma pessoa. Então, tem para mim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de romper aqueles Maluco Beleza sujo, bêbado, com um piolho na barba, cheirando mal, como seguidor do Raul Seixas, mas tem aquele cara rock and roll, amante do rock, do bom gosto do rock, seguidor de Raul Seixas, e tem a questão mais filosófica, com um trabalho imenso aí de Raul Seixas, filosófica religiosa, né, que acho que Gita é um dos maiores ícones dessa questão, mas essa que eu falei do disco voador tem também. Então, para mim, é um tanto difícil de destacar em cada uma dessas correntes, vamos dizer, que é como se existissem para mim, né? Isso não é uma divisão técnica, é uma divisão pessoal, baseada na minha vivência. É como se, então, de cada aspecto dele, assim, houvesse um grupo de música ou trabalhos para destacar. Mas eu ainda coloco Capinguiné como uma das coisas mais... que não é dele, a autoria, inclusive, né? Ele fez algumas modificações, mas ele colocou a música e gravou, que tem uma das histórias mais bacanas também. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, mangue, cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andu, feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no currá. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou, a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Num planto capinguiné pra boiaba na raba, eu tô virado do diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu castiguelê. Mas em termos de história, a história da moça na sopa, não sei se vocês conhecem, é divertido, assim, que tinha censura na época. E aí, o laudo da censura falando, liberando essa música para gravação, para execução em rádio, falando que a música não tinha nada demais, que falava da mosca, faz uma breve descrição da letra, e encerra dizendo assim, apesar do mau gosto, a música não tem nada que a gente pudesse, né, usar para não liberar, então a música está liberada. Então assim, mostra que os relatores da censura, além de tudo, era burro, né? Eram burros, porque eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Eu sou a mosca que vem te atazanar, né? E eles não entenderam o que era a música. Né? E aí, eu acho cômico, né? Que assim, apesar do mau gosto, ou de gosto duvidoso, alguma coisa assim, a música tá liberada. Ela não apresenta nada demais, a não ser o gosto duvidoso. Tipo, a música não tem nada demais, ela é ruim. Não entenderam nada. Essa parte da censura é muito louco, porque não necessariamente que ele fazia música, ou o que ajudava ele a escrever, fazia pensando, vai passar na censura. Claro que isso era importante naquela época, porque senão você tinha um trabalho perdido que não ia rodar no final, né? Por causa da ditadura. E tem uma história engraçada aqui, a minha comunidade é muito pequena e muito conservadora. Na escola, os professores super conservadores. Professora de biologia, que ensina evolução e tal. Conservadora pra caramba. É tão conservadora que uma época entrou uma professora de filosofia e em uma aula ela falou que era favorável ao aborto. E deu um rolo danado que ela chegou até a ganhar conta. E numa gincana que teve, lá na sexta série, por aí, tudo pesadinha, eles tocaram a gincana inteira, uma playlist de Raul Seixas, sabe? E eles nem ligaram no... Os professores nem aí, sabe? Sobre o que a música falava, né? O Raul Seixas tinha esse negócio de inspirar a juventude à rebeldia, né? Até aquela música que eu me lembro, até hoje nem sabia quem era Raul Seixas, tocava, todo mundo cantava junto, eu nasci há 10 mil anos atrás e tal, e fala, né, das bruxas queimadas, e normal, deixa de tocar, poucos, né, prestam atenção, né, na letra, né, criançada pra lá e pra cá, mas quem pega o que ele quer dizer, né, já coloca uma sementinha ali de questionamento, que a comunidade não gostaria que fosse levado. Acabou tendo problemas com a censura, seja como for, né, teve problema com a sociedade alternativa, que foi o que mandou ele para o exílio, ele, Paulo Coelho, e teve também uma que ele fez enquanto produtor da CBS, a gente fala simplesmente Sessão das 10, vocês lembram o nome desse trabalho? A gente resume como Sessão das 10, Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta Sessão das 10. É muito louco, porque ele entrevista as pessoas na rua, entre as faixas, entende? Mostra algumas coisas que as pessoas falam, as pessoas dão opinião na rua e tal, e aí... Tem algumas vozes dele, né? Ele fazia umas vozes engraçadas e tal. Mas esse disco não tem nada a ver. Mas, por exemplo, também é o disco que abre espaço pra Maria Alcina, por exemplo, ser a grande cantora que se tornou depois nos anos 60, nos anos 70 também. Então, mas é um trabalho que acabou tendo problemas com a censura também. Já por conta dessas vinhetas, né? Que eram vinhetas, né? Ele colocou como vinhetas esse trabalho. Isso. De entrevistar as pessoas na rua, de pessoas falarem, darem seus toques e tal. Então, assim, problema com a censura houve. O engraçado é que pegaram no pé simplesmente por causa da sociedade alternativa. Eu acho irônico isso, porque a sociedade alternativa era uma coisa descarada, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, que isso para um Estado que vivia atacando o terror, ameaçando as pessoas com uma ameaça terrorista, que de fato, né, a gente sabe que isso nunca existiu, o terrorismo era o próprio Estado. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Isso, claro, né, para aquela realidade parecia, mas aquilo não tinha nada a ver com a questão da ditadura. As coisas que tinham a ver com a questão da ditadura, com a questão da liberdade, passavam despercebido. Tamanho era a inteligência dele em relação a isso, tamanho era a genialidade dele em relação a isso. O que ele estava falando mesmo, que era batia de frente com a questão da ditadura militar, eles não percebiam, eles não notavam. Cara, mas isso foi uma marca da ditadura militar. Se a gente quiser ser bem maldoso, a gente vê que esse retorno, vamos dizer assim, a essa tacanhice, ela está presente nos dias atuais, no atual governo, uma vez que essa perseguição aos costumes, falso moralismo que existe no Brasil, é uma característica nossa, e com o governo militar da época, né, sempre ele ficou em evidência. Hoje a gente vê as besteiras que muitos desses políticos ditos conservadores falam a respeito da moral e dos bons costumes. A grande questão nisso, eu acho que é aquele efeito mesmo. Por que existe essa perseguição? Um dos motivos, né? Por que existe essa perseguição? Todo mundo se esforçava bastante, os autores, os bons, etc., se esforçavam na escrita, né? De elaborar grandes canções. Não é só porque tinha essa perseguição, era também porque existia essa perseguição. Então a gente tem grandes clássicos aí. E aí um outro fator, né? Por que estão falando mal desse cara, desse tal, desse Raul Seixas aí? Por quê? Vamos ver por quê. E aí escuta o cara, entende? E aí abre a cabeça pra pensar em outras paradas. Então é aquela história do proibido é mais gostoso. Por que que o nego dá tanta atenção a esse malandro aí? Se, por exemplo, igual você falou da questão da mosca na sopa, a música besta, etc, etc. Por que que os caras se incomodaram com isso? Então acho que vem muito daí, né? A censura é tacanha por conta disso. Porque é, além dela proibir artistas de se manifestarem, né, abre margem pro cara, ô, peraí, deixa eu saber por que que estão falando mal disso aí, e aí gera publicidade, né? Essa questão que a Angélica botou, é, que pegaram ele pelo movimento alternativo e não pela música, que em si falava contra a ditadura, acho que até no documentário que eu vi hoje pra falar aqui um pouco, é, eles fazem essa relação com Al Capone. Ele é tão louco que ele vai lá e, junto com o Paulo Coelho, faz uma música que fala do Al Capone, né? Que pegaram o Al Capone não pelo que ele fazia de legal, né? Lá da bebida e das drogas e tal, mas sim pela, pelo furo no, no, nos postos de renda, né? No, outras coisas, né? Não tinham como provar o que ele fazia como mafioso, e daí deram um jeito de pegar ele, né? De outra forma. E ele faz isso e faz uma música ainda. É, tem uma parada também, o Raul, ele não era, assim, ele era de uma classe média alta, né? Não, sim. Ele não veio, ele estudava em colégios, melhores colégios de Salvador. É, ele morava do lado do cônsul, né? É, se eu não me engano, o pai dele era engenheiro, não é? Era engenheiro. Isso, ele sempre teve uma educação de qualidade. Até tem eu indico o pessoal assistir também, tem no YouTube o Por Toda a Minha Vida, da história dele, né? Conta um pouco disso, né? Que ele gostava de matá-lo. Até tem uma história engraçada que ele passou um ano matando aula. Aí no final do ano que a mãe dele foi no colégio lá pra pegar o boletim, viu que a caderneta tava toda assinada, mas não era a assinatura dela, né? Porque ele assinava a carteira e arrumou um carimbo também da escola. Então, pra mãe, ele tava indo pra escola, a mãe tava assinando a caderneta, uma coisa assim. Então, só descobriram no final do ano. Ele não, né, não curtia essa, mas o jeito meio tradicional das coisas, né? Essa tudo certinho, tendo horário. Mas ele tinha um acesso a uma educação de qualidade. Conseguia. Depois ele foi pro internato, né? Depois desse episódio, ele foi pro internato. Tubular, né? E tal. Isso. Então, a capacidade que ele tem de fazer vem tudo daí também. Ele era um cara super inteligente, sabia se expressar, sabia, tinha vocabulário para isso, né? E os próprios parceiros dele ao longo da vida também eram pessoas muito cultas, né? O Paulo Coelho, que hoje em dia assim, é visto como às vezes um autor meio místico, né? Tem muita coisa assim em volta dele, que vende livros best-sellers, assim, pra, né, meio que um autor populista, vamos dizer assim. Existe uma resistência quanto ao Paulo Coelho, mas o Paulo Coelho é um cara muito inteligente também, que sabe escrever, sabe se expressar muito bem. Então, eu acredito que vem muito daí, né? Esse passado dele ajudou muito ele a criar as músicas. É até muito legal que o Paulo Coelho fala... É, cara, é aquela coisa assim, meio boboca até de se dizer, né? Mas uma vez que o sujeito tem privilégios, né, em vários aspectos, ele acaba percebendo o mundo à volta dele, né? Porque ele não precisa, por exemplo, ficar se preocupando tanto com a janta, né? Ele não precisa vender o almoço para comprar a janta. É, então ele consegue se dedicar a outras paradas. Quem passa por necessidades acaba tendo uma outra visão de mundo. Mas fora essa crítica, uma das coisas que eu acho muito engraçado, pesquisando, né, pro episódio de hoje, é tipo, um vídeo no YouTube, velho, que é uma viagem, Raul Seixas e os Illuminati no Brasil. A necessidade que as pessoas têm, né, de colocar tudo em umas caixinhas bem organizadas, não deixa elas abrirem a cabeça para todas as outras questões que possam existir no mundo. Então, assim, o Raul e o Paulo Coelho, eles foram pessoas que abriram a cabeça para esse misticismo. Longe de mim criticar, longe de mim enaltecer, porque, cara, cada um faz o que quiser da própria vida, eu não tô nem aí. E é bom que essas pessoas, elas tragam a visão, essa visão nova, né? Como eu já trabalhei numa dessas lojas esotéricas, eu já fui funcionário de um bruxo. O cara se denominava bruxo. Caralho! É uma história muito... Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar você sendo funcionário de um bruxo. Aí esse cara, esse bruxo, essa loja esotérica, né, e tal, era um bagulho muito doido, né, porque assim... Era uma lógica que oferecia consultas ao bruxo, ao tarólogo, à mãe de santo, a ciganas, a pessoal que lê mão, né? Então, assim, era um lugar bem doido de trabalhar, mas muito divertido. E aí, uma vez, a gente estava numa discussão na loja e o patrão, né, esse bruxo passou, ele olhou para minha cara e falou assim: Bruno, hoje você está com uma energia diferente. Pera aí um instante. Aí ele foi na biblioteca que tinha na loja, aí me deu um livro do Aleister Crowley, que é um dos magos, vamos dizer, é um mago inglês do início do século, do final do século XIX, para o início do século XX, que inspirou muito o Raul Seixas e o Paulo Coelho. Ele falou assim: lê esse capítulo aqui. Aí tinha lá, né, era um livro do Aleister Crowley, das energias e da aura, uma coisa assim. Bicho, eu fui ler aquilo, era uma viagem muito grande, sabe? Era um negócio... Só que, pra mim, aquilo não faz sentido. Pra outra pessoa, pode fazer. O que me incomoda sempre nas pessoas é isso. É taxar, porque, por exemplo, eu não acho o Raul um maluco beleza, sabe? Ele criou a expressão e ele detestava isso. Eu sempre detestei isso. Ele não era maluco, nem muito menos beleza, sabe? Assim, no tipo, maluco beleza, aquele... Não... É só quando, se vocês um dia forem São Tomé das Letras, vocês vão entender que tem um monte de Raul Seixas lá, sabe? A gente que fala de tudo, sabe? Hoje o Ventania é uma grande expressão disso. Então, assim, eu acho que a gente tem sempre que abrir a cabeça. Então, esses discos, né? Guita, o Novo Aeon e tal, são discos e ideias que estão contidas ali pra abrir a cabeça da gente. Pra mostrar outra parada. Você pode começar a seguir ou não, mas pelo menos você sabe que existe. Você tá entendendo? Eu acho isso bem importante. Eu acho que o Raul Seixas, ele não era esse cara, né, que os seguidores se tornaram, sabe? Eles foram muito por conta própria, sabe? Você tem uma expressão e daí começa as gerações, não assim, mas alguém pega aquilo e usa, né, na sua vida, assim, no seu estilo de vida, aí outro conhece Raul por meio daquele cara e o outro conhece por meio daquele cara, sabe, e vai se tornando uma bola de neve e no final sai o bicho grilo que a gente tanto conhece, né. E acho que o Raul era bem mais pé no chão, né. A gente estava falando no programa do Belchior, por exemplo, as pessoas confundem o eu lírico da canção... Sim, exatamente. ...com a pessoa do autor, entende? Não pode ser assim, não, cara. Pegando desde o comentário do Guilherme de que o Raul foi um cara de uma família com posse, né? Então, desde a formação dele poder ter sido baseado em algum tipo de eruditismo... seja na questão da filosofia, das artes no geral e tal, e o Bruno ter falado, né, não foi bem um cara que precisou passar, que passou necessidade. Então, assim, então ele tem questionamento que quem precisa trabalhar o almoço para comprar a janta não tem tempo ou não é importante para essas pessoas. Qualquer necessidade que o Raul Seixas tenha passado ao longo da carreira dele não deixou de ser por uma escolha. O privilégio dele é que ele pôde ter uma vida desencaixada, né? Ele não passava necessidade, então ele não precisava seguir determinados padrões. O grande detalhe disso é que essa inquietude dele fez com que ele buscasse, fosse uma pessoa de muitas perguntas e experimentasse muito da vida para ver se encontrava a resposta, né? Então talvez até a amizade dele com Paulo Coelho tenha sido tão frutífera para os dois lados por causa disso. Então a gente vê, por exemplo, uma das coisas que para mim é um marco disso que eu estou dizendo, de uma pessoa com essa inquietude de alma, né? Inquietude de perguntas, de querer se entender dentro de um mundo e ao ver que não se encaixa naquilo que foi convencionado, é a própria letra de Guita. A letra de Gita, pra mim, ela, da música Gita, ela deixa isso muito claro, porque é todo o começo de Gita, na realidade, é uma fala de Krishna, né? Krishna, que é o ser crístico dos hindus, né? O ser crístico, dentro de uma visão espiritualista, o ser crístico, os seres crísticos têm como um dos maiores ícones, né? Ou símbolos e tal, o próprio Jesus Cristo. Porque o ser crístico independe da religião. Então, Krishna seria um desses seres crísticos numa visão espiritualista. Gita, a primeira fala de Gita é todinha fala de Krishna. Né? Então, assim, a malucada canta aquilo jurando que é Raul Seixas que está falando. Não, ele está pegando uma fala que é de Krishna. Dentro da mitologia hindu, é Krishna que está falando. Então, isso que o Paulo falou assim, dos seguidores confundirem muito, ele foi confundido com o guru. Tem história de gente que bateu na casa dele, pedindo para ser acolhida, jurando que ele fosse um guru. E eu entendo que ele era uma pessoa com muitas perguntas, teve uma vida que possibilitou ele fazer essas perguntas. Confundiram muito, né? Essa questão da pessoa questionar, que se pega. Nossa, tem muita letra de música, muito, mas acho que a grande maioria das músicas, das letras dele, você vê um tom questionador, né? E você vê um tom existencial ali gritando. Né? Tem a história do Tente Outra Vez, né? que é uma história famosa também, ele já havia morrido, a história do empresário que vai lá procurar a família dele em Salvador, porque foi tentar suicídio, e para que a vizinhança não escutasse o disparo da arma, ele ligou o rádio e colocou em volume muito alto, só que era Tente Outra Vez que estava tocando na rádio. Eita, que azarado, quer dizer, sortudo. Ele era um empresário que estava muito seriamente endividado, e ao escutar a música ele desistiu do suicídio e foi tentar outra vez, né? E venceu. Ele ter passado por isso fez com que ele fosse até Salvador procurar pela família do Raul Seixas e contar essa história, que era como, né, se tivesse salvado a vida dele. Só que esse empresário, do que eu entendi, ele teve a lucidez, né, de não atribuir um ser iluminado, uma alma de guru que tivesse salvado ele. Então, mas isso nos seguidores, Belchior tem, né? Não participei da gravação do Belchior, mas Belchior é uma boa representação disso tudo. Não entendo que ele fosse um mago, um alquimista. Quando eu falei que ele representa essa alquimia, eu falei que ele representa a transmutação, né? Os questionamentos e essa busca por quem eu sou, qual é o meu papel no mundo. Mas eu acho muito triste, assim, eu vejo com muita tristeza essa coisa do guru, né, do maluco beleza, sendo que a proposta dele, ou que ele estava cantando, dizendo, questionando, colocando, vai muito além disso, né? Ele, com as letras dele, acho que até ele fala um momento, ele buscava a incentivar a individualidade de cada um, sabe? E não só trocar da pessoa que tá no sistema e começar a seguir ele, pra ele falar o que a pessoa tem que fazer, sabe? Acho que isso era muito forte, dele falar cada um individual pra fazer o que quiser, né? Eu sempre fiquei bolado, esse conservadorismo que marca a nossa sociedade, ele é tão chato, que as pessoas falavam ali que ele tava na música, Gita, né? Falando do diabo. E eu nunca consegui ver o diabo naquela música ali, sabe? Quando ele fala que eu sou o início, o meio e o fim, né? Porque a letra A tem meu nome, então tem, né? Você vê na letra A um triângulo, e você pode ver a trindade representada ali, sabe? Deve ser muito difícil ser um artista de sucesso, um artista que as pessoas cantam suas músicas, porque é o seguinte: você acabou, escreveu a música, gravou, colocou num disco, acabou, ela não é mais sua. Então o nego faz o que quiser com essas músicas. Tem um episódio engraçado, uma vez o Legião Urbana no programa Livre, né, do Serginho Grossman, quando ele era no SBT, aí eles, né, nós agora vamos tocar Pais e Filhos, aí todo mundo faz aquela festa toda, aí o Renato Russo vira pra molecada, né, da plateia e fala assim: Gente, eu não sei porque que vocês gostam tanto dessa música. Essa é uma música que fala sobre suicídio. Vocês sabem disso, né? E aí é muito legal, porque isso tá no YouTube, tem como achar. O câmera tá dando um foco em alguém. É tipo, a cara da mina que o câmera foca é do tipo, ô porra, eu nunca pensei nisso, sabe? Então assim, só que tá lá numa das primeiras estrofes da música, ela se jogou da janela do quinto andar, né? Então assim, deve ser muito ruim ser um artista onde as pessoas se apropriam da música ou mudam de vida como o cara que tentou suicidar ou transformam o cara numa espécie de semideus, numa espécie de guru e levam a mensagem que tá na música pra própria vida, né? Isso é bem ruim mesmo. Ah, eu acho que levar a mensagem da música para a própria vida é uma parte boa da música, né? Se pega aquilo e pô, isso me inspira a viver ou ver as coisas, ou então essa letra me dá um insight, né? Por aí eu vou pegar um exemplo muito simples do Raul Seixas, mas eu acho genial. Não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar. Não pare na pista, se você para, o carro pode te pegar. Eu acho bacana esses toques, ou usar esses toques. Isso é muito particular também, né? Vocês já disseram aí, depois que acho que foi o Bruno falou, depois que o artista lança a música não é dele mais, sabe? A apropriação ali de quem tá ouvindo, se for ajudar uma pessoa, sabe? Se aquilo ali, sei lá, a sociedade alternativa, tirar o cara do seu quadrado e levar ele a ver o mundo por outro lado, entendeu? Acho legal. Acho que sim, muito. Tudo passa um pouco pelo equilíbrio, sabe? Você ter um pé aqui, um pé ali, sabe? Não ser fechado. Eu vejo muito a obra do Raul pra esse lado, sabe? Ele sempre tenta passar essa mensagem de não se feche, sabe? Olha o mundo como ele é tão grande, sabe? Acho que a gente tem uma tendência pra esquecer quando fala da obra de Raul, foi a proximidade dele com o pessoal que então começa como jovem guarda, lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, e que depois segue o caminho com a vertente do brega, né, como Reginaldo Rossi, Odair José e o próprio Gerry Adriani, né, que estava falando com o Guilherme aqui antes da gente começar a gravar. A amizade do Raul Seixas com o Gerry Adriani é inusitada, assim, né, para um processo histórico, porque do que a gente entende, ele ficou amigo do Gerry Adriani ainda quando morava em Salvador. Do que a gente conseguiu entender, acho que Gerry Adriani, quando vinha tocar na Bahia, contratava os Panteras, que era a banda do Raul. E a partir daí eles ficaram muito amigos. Eu fico imaginando que Raul Seixas devia ser um cara muito massa para ter como amigo, porque quando você vê, né, as amizades que ele tinha, que vai de Gerry Adriani a Paulo Coelho, você fala, pomba, né, como? E aí, né, um cara muito legal, né, devia ser massa ter o Raul como amigo. Na verdade, ele vai pro Rio com o estímulo, inicialmente, do Gerry Adriani. Eu não sei se essa geração nova sabe quem foi o Gerry Adriani, mas um cara da Jovem Guarda, que depois vai virar cantor também dessa onda brega, assim, né, de um brega de qualidade. Eu tô falando do brega bonito, do brega bom de ouvir, assim. Como Reginaldo Rossi e tal. E depois, quando dá errado, ele volta para a Bahia. Quando ele vai voltar para o Rio, ele vai como contratado da CBS, da gravadora, indicado pelo Gerry Adriani. E nesse tempo, ele produz e compõe para cantores, então, também da Jovem Guarda, fazendo seus próprios trabalhos, que vão pegar, entrar nesse grupo aí, que vai, sem querer, formar o brega antigo. Então, o que tem de música de Raul Seixas gravado por esses cantores, música que, até onde eu sei, o próprio Raul acabou não gravando. Então, tem, por exemplo, música do Raul gravado por Núbia Lafayette, que eu já vou falar sobre isso na minha dica cultural. Então, tem música do Raul gravado por Leno. Leno e Lilian, né? Lilian e Leno. Então, assim, ele tem uma produção tão rica, que eu vou dizer, não vou nem chamar de diversa, vou chamar de rica, porque era isso, né? Alguém que tinha essa inquietude, então ele produzia uma riqueza de trabalho muito impressionante, assim. Então, por exemplo, essa música que a Nubia Lafayette gravou, eu tomei conhecimento dela praticamente hoje, tá? Ai, gente, peraí que eu preciso lembrar o nome da música, me dá um segundo aqui. É inimaginável. Ele acabou gravando, eu encontrei uma gravação do Raul, que é considerado uma raridade. Mas jamais estive segura de mim mesma, é o nome da música. A letra vai dentro daquela característica do brega mesmo, sabe, que se tornou o brega depois, como tão amplamente divulgado por Gerry Adriani, Reginaldo Rossi, Odair José e tal. Então, esse universo dele, junto a essas pessoas, ou esse estilo de produção sonora, é algo que eu vou investir daqui pra frente, eu quero conhecer. Depois que eu conheci, especialmente depois que eu conheci essa música que a Nubia Lafayette gravou. Então, existe um universo de Raul que os Maluco Beleza não tem a menor ideia, né? Que existe, assim, ficam só com uma ponta de um iceberg rico, gigante, lindo, né? Que pode ser tão, tão bem explorado, ou melhor conhecido. Então, eu sugiro... E eu mesma vou atrás de conhecer melhor. E valeu aí, Augusto, meu amigo, que esse toque foi sensacional. É uma das coisas que eu vou atrás agora para conhecer melhor. O que eu acho louco, né, é o que a Angélica tá comentando aí, é que depois de tantos e tantos anos, né, depois de tantos anos que ele morreu, ainda tem trabalho dele para descobrir, né? A obra dele é tão grande que ainda tem coisa para correr atrás, descobrir, ficaram perdidas. Tem relatos, né, que ele, quando ficou doente, que ele estava mais de repouso, que ele já não fazia show mais, ele escrevia todos os dias, né? Ele produzia em casa todos os dias, mesmo não gravando mais, não fazendo shows, em casa ele estava produzindo. É aquela história mesmo do baú do Raul, né? Que ele já, esse tal desse baú já foi aberto, já se sabe várias coisas que tinham dentro dele. Só que assim, aí é aquela coisa, né, cara? Que, vamos dizer assim, mercado, vamos colocar dessa forma, comércio, como as coisas funcionam. Tem coisa que foi pra pista, né? Foi ser gravada, ganhou corpo, virou música. E tem coisa que nego fica exatamente guardando pra continuar gerando lucros em relação a isso. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim, né? Eu não sei, eu morto, como é que, se eu tivesse do lugar que eu tivesse vendo isso, minha família continuando ganhando dinheiro, mesmo eu, né, tendo falecido. Mas tem muito disso, porque é sempre bom lembrar do seguinte, como o Paulo estava falando antes da gente começar a gravar, sobre a questão do Rei Leão. Existem gerações que precisam ser alfabetizadas em Raul Seixas. Então, as pessoas precisam descobrir. Então, se gera-se um novo burburinho, por exemplo, achou-se uma nova música do Raul Seixas que estava escondida atrás da penteadeira, um exemplo. Né? Isso hoje, na época de internet, gera um burburinho muito grande e as pessoas vão lá acabar descobrindo quem é o Raul Seixas. Pra você ver uma história, né? Antigamente, aqui no Rio de Janeiro, acho que em todo lugar no Brasil deve ter sido feito isso, os jornais, teve uma época que você comprava o jornal de domingo e tal, e vinha encartado um CD, um DVD, né? E aí teve um jornal que fez que vendeu um DVD que foi gravado na Fundição Progresso aqui no Rio de Janeiro, que é o Baú do Raul, que é um álbum ao vivo com artistas daquela época, né, atuais, Pete, Benegão do Planet Hemp, vários artistas cantando música do Raul. E um belo de um grupo de amigos meus, que eram, são, né, bem mais jovens que eu, papo de 10 anos, então, né, vamos dizer assim, eu estava com 25 anos, esses amigos estavam com 15, 16 anos, porque a gente, né, todo mundo junto ali. Na verdade, eles eram amigos do meu irmão, né, mais novo, então acabei ficando amigo deles. E aí eles viram e disseram: pô, Bruno, empresta esse DVD pra gente. Velho, eu devo ter escutado o DVD umas duas vezes. Mas depois eu fiquei sabendo de história disso. O DVD rodou na mão de tanta gente. Porque todo mundo, pô, deixa eu ver. Não era o Raul cantando, mas eram as pessoas cantando música do Raul. Mas eu sei de pelo menos uns dois ali que começaram a escutar Raul Seixas por causa desse meu DVD que rodou. Eu quase perdi esse DVD, tenho ele hoje em dia, mas porque foi um dia que eu dei o ultimato, falei, porra, vocês levaram o DVD daqui, eu nunca mais vi. E por conta disso, há que existir essa alfabetização, porque aí opinião pessoal minha, né, convenhamos, é aquela história que assim, eu prefiro que meu filho chegue em casa tarde da noite, porque foi num tributo ao Raul Seixas, que vai acontecer daqui a 50 anos, do que ele ir num tributo à Anitta daqui a 50 anos. Ou a Marília Mendonça. Não perde uma também, tinha né? Tinha que citar a Marília Mendonça, né, cara? Mas também, né, porque o Paulo pega pesado. Marília Mendonça... Colírio, usa óculos escuro. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro. É tanta coisa no menu que eu não sei. Músicas do Raul que nos inspiraram, ou histórias com músicas do Raul, coisas assim. Caramba, eu comecei com a do Disco Voador, eu acho que ela é incrível. Ela fala muito, Aluga-se dele, é uma música que fala muito hoje, né? A solução é alugar o Brasil, né? É uma música que fala muito pra nossa realidade hoje. Eu falo, Capim Guiné pra mim sempre teve no topo da lista. Porra, Bruno, difícil, porque é coisa pra caramba, né? Eu acho que Tente Outra Vez pode ter um valor também para diferentes fases da vida de uma pessoa. Eu tenho duas, porque são duas coisas que eu vivo falando o tempo todo. Quem é ouvinte do Papo de Calçada e do Remix sabe que eu repito isso, até porque no Remix eu usei uma dessas músicas, né? Que é o Se o Rádio Não Toca, a música que você quer ouvir. Eu acho ali uma coisa fantástica. E tem um outro disco dele também, que ele fala da questão da nostalgia, que são dois temas que eu falo muito, né? Que as pessoas se acostumam a ouvir música antiga, a ouvir os grandes clássicos, etc. Tá tendo aqui um evento de motociclista aqui na cidade, e quem foi ao primeiro ou foi a um, foi a todos, porque os caras só tocam a mesma música sempre, sabe? Todas as bandas abrem um show tocando, como é o nome daquela música? Born to be Wild. Eu acho isso de uma pobreza criativa do caralho, sabe? Então, assim, todo mundo fica sempre escutando as mesmas músicas velhas, e ainda por cima fica o tempo todo pensando, naquele tempo é que era bom, que não sei o que, não sei o que lá. Às vezes um Raul Seixas já pode ter surgido na nossa música e a gente nem deu atenção a ele. Uma eu já citei aqui que foi Maluco Beleza, esse ar de questionar que eu tenho muito comigo. E outra, cara, é o Cowboy Fora da Lei. Teve uma época que eu tava muito pensando, eu tenho que ser alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser importante, sabe? Não que eu ainda não queira ser presidente do Brasil, mas deixei esse plano um pouco mais pra frente. Mas, e daí eu vindo essa música, cara, eu lembro lá hoje, dentro de um Golf lá em Foz do Iguaçu, eu pensei, acho que ele tá certo, né? Não quero ser herói. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, eu sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Muito massa, cara. Daí você fica esse pensamento. Cara, você não precisa ser tudo. Você não precisa ser o cara mais rico do planeta pra você aparecer, né? Entendeu? Pra você dizer que é bem sucedido. Eu queria citar uma música aqui também, que é o Meu Amigo Pedro. Cara, pra mim essa música é demais, cara. A curiosidade é que ela é inspirada no pai do Paulo Coelho, né? Pelo menos no filme do Paulo Coelho, eles dão a entender isso, que fala, né, desse cara quadradão que vive se cobrando, né, que até tem na música, você vai pro trabalho todo dia sem saber se é bom ou se é ruim, né, quando quer chorar, vai ao banheiro, Pedro, as coisas não são bem assim. Dessa masculinidade tóxica, né, Bruno, que a gente não conversou é, outro dia. Cara, boa! Num episódio, né? Então, assim, de você viver a vida como as pessoas dizem que tem que ser a vida, mas não é bem assim, né? A gente tem que realmente questionar, como foi dito aqui, e sair dessa monotonia, né? É um recado claro, assim, pra essas pessoas. Não é uma música... Uma coisa, assim, que eu acho interessante do Raul é que ele sempre brinca muito, né? As músicas dele são divertidas. Eu acho que por isso que ficou muito no... A galera gostou, gravou as músicas dele, porque são divertidas, e a forma que ele interpreta as músicas dá esse ar, né, de divertimento, de engraçado. Ele tem um estereótipo legal, assim, de uma fisionomia legal, e ele sempre embarca nessas, né, interpretativo. Os clipes é uma coisa que a gente não comentou aqui, mas eu acho que vale também. Os clipes dele são muito bem elaborados. É, né? O início da era do videoclipe, né, na televisão, então, fantástico, que fazia uma viagem muito louca, né? Isso, ele teve o primeiro clipe colorido do Brasil, é dele, né? O Guita. O clipe do Guita é o primeiro videoclipe colorido do Brasil. Então ele sempre tem essa brincadeira, né? Ele foi para um lado infantil também, numa parte da carreira dele, né? Fazendo músicas... Carimbado maluco. Isso. E que não são aquelas composições que a gente está acostumado de músicas infantis, né? Ainda tem alguma coisa por trás, o Plut Plat Zoom, né? Que ele fala numa entrevista que... ali, né, reorganizando essas palavras, está o segredo do universo. Ele cativava por isso, né? Ele fazia as pessoas pensarem, questionarem as coisas. E essa música, só para amarrar tudo aqui, essa música do meu amigo Pedro, faz você pensar isso. Será que eu sou um Pedro? Né? Eu acho que todos nós temos um Pedro dentro de nós. E às vezes precisamos libertar esse Pedro, tirar a gravata do Pedro, não se esconder, sabe? E viver a vida como deve ser vivida. Mas ao mesmo tempo, todos nós temos um pouco de Raul, né? Ô, meu amigo Pedro, eu vou pra onde você for. Você é tudo isso, você é um careta. Mas eu vou estar lá junto contigo. Mas eu sou teu amigo. Não, e eu queria assinalar, junto com isso que o Guilherme falou, né? Esse desejo de mudança, né? Essa inconformidade, a gente está falando aqui o programa todo, que está presente. E é uma música que, assim, óbvio que se você é jovem hoje, sei lá com quantos anos, quando você escuta Ouro de Tolo, deve ser meio difícil entender. Mas depois que você passa de uma certa idade, você entende ela melhor. Então, quando o cara fala assim, ele abre a música: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável, ganho 4 mil cruzeiros por mês, eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsair 73 em serigrave em 1973. Então, assim, materialmente, é um cara que não está passando dificuldade, mas lá embaixo, no tom mais agudo, mais alto da música, ele fala: eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado porque foi tão fácil conseguir. E eu me pergunto: e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Então, assim, infelizmente a gente sabe dessas pessoas que se estapeiam, eu gosto dessa minha expressão, se estapeiam com a vida para conquistar essas coisas, né? Um emprego, ser um cidadão dito respeitável e tal. Mas depois, quando você chega, e aí? É a mesma coisa que eu falo para os meus alunos, é tipo, cara, você pode até tirar o 10, e depois? Você tirar o 10, você não vai conseguir tirar 11, certo? Então, é muito melhor. E uma coisinha que tá sempre aqui no meu monitor, que foi a Renata que tirou num biscoitinho da sorte no China Inbox, um biscoitinho chinês, que é uma frase que eu carrego pra sempre, que é assim: a alegria não está na chegada, e sim na viagem, durante o percurso. Então, assim, você pode querer alcançar grandes coisas, É bom que você queira isso. Mas você tem que se divertir mais durante o percurso do que com a realização em si. Né? Então, um cara que, né, como artista, conseguiu ser famoso, arrebatar o país como arrebata, mesmo depois de ter quase 30 anos depois de morto, né? Quantos são os artistas que têm uma carreira de 30 anos? Né? O Raul tem quase 30 de morto e continua fazendo sucesso, continua sendo o Raul do Toca Raul. Então, a gente tem que se prender muito nessa mensagem, né, de conquistar outras coisas. Só lembrar que o Raul Seixas era muito fanático pelo Elvis, né? Daí que veio um pouco esses trejeitos dele, que foi falado agora há pouco, da forma dele interpretar e tal. Ele era muito baseado naquele, no jeito do Elvis se portar no palco, né? Então. E a rebeldia, mas é isso, né, que a gente está falando, né? Um cara que teve, que teve um privilégio na infância, né? Com o pai, com a família de mais posse. Ele foi uma das primeiras pessoas na cidade de Salvador, criança ainda, a conhecer o que era rock and roll. Vendo, matando aula na escola para assistir filme do Elvis no cinema. Né? Então, tanto que a música que ele vai vencer o festival lá e vai lançar a carreira solo é Let Me Sing. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Que é praticamente imitando, né, muito os trejeitos do Elvis. E é uma das músicas dele também que eu mais gosto, Let Me Sing. E muito inspirado, sim, bem lembrado. Até o topete, né? Essa Let Me Sing aí, ela é foda num nível assim que... Ele mistura o forró, né? A música começa com Let Me Sing, mas pula pra um baião, que é uma, né, uma vertente ali do forró. E o forró, ele tem essa mística que veio de uma música americana, né? Não sei se vocês já estudaram sobre isso, já ouviram. A Angélica provavelmente já deve ter visto alguma coisa sobre, por estar no Nordeste. Que essa forró, né? Que era um lugar onde o pessoal ia, que tocava música... E ali também se tocavam os ritmos do forró. Então, meio que liga as pontas, né? Numa música, ele liga as pontas. A música brasileira que foi influenciada pela música americana. Assim, se você parar, tem uma genialidade no que ele Sim, faz. É só, a história do forró é o seguinte. Existia, lá no Rio Grande, existe, né? Uma base americana... existia uma base americana no Nordeste, se não me engano, no Rio Grande do Norte, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi inclusive o Getúlio que negociou isso para conseguir dinheiro para construir a indústria, a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí, uma vez por mês, a base americana fazia um baile chamado For All, né? Um baile para todos, né? Não à toa, tem várias casas por aí que se chama Casa para Todos, Bar para Todos, exatamente por conta disso. Então, é a tentativa de unir a comunidade, né, os americanos com o povo que estava ali. Exatamente, isso aí. Não, Let Me Sing, isso tudo que o Guilherme falou, tá na própria letra da música, que eu não vou nem reproduzir, quem não conhece, veja lá, Let Me Sing, do Raul, que tá assim, me deixa cantar meu rock and roll. E aí ele vai e coloca baião no meio da música de uma maneira genial. Isso que o Guilherme falou é claro na música, assim, para quem tiver antenado vai conseguir perceber esse toque do Guilherme na música. E é uma das coisas que faz com que eu coloque Let Me Sing como uma das minhas músicas favoritas. Então, essa genialidade de Raul, que tá muito mais além do que simplesmente ser um maluco beleza, né? Que até, eu não sei se vocês conhecem, mas era, ainda tinha a gente que cantava assim, eu vou ficar travado na mesa, vou ficar com certeza travado na mesa, tipo, né, vou cair de bêbado, vou ficar travado, isso, assim, era uma banalização, sabe, a história do Raul, era tudo tão chato, tudo tão triste. Então, assim, então, muito além do maluco beleza, essa genialidade do Raul, quando se para, vai observar. Era muito humor mesmo, como acho que foi o próprio Guilherme que falou, ele também brincava muito, era tudo muito... Parecia que ele estava fazendo sempre tudo se divertindo. E aí, mas existem toques geniais ali, impressionantes, assim, então... Eu acho que uma música ela não tem que ser só cabeça para ficar analisando e tendo sacadas de inteligente, não. Não é isso. Mas o Raul tem, e ainda por cima de uma maneira divertida. É, até quando o Paulo Coelho tava escrevendo, o Raul pediu pra ele escrever uma coisa sobre Al Capone, né, uma letra de música lá, e o Paulo Coelho fez uma poesia super rebuscada do Al Capone e tal lá, daí o Raul veio e deu esse toque, né, falou, tem que ser algo mais simples, algo que é pra todo mundo entender, né. Porque tem que se divertir, né, música é diversão. Gente, assim, só pra gente encerrar então, Vou pegar uma ideia do Bruno lá do podcast dele. É, se tivesse uma música assim pra gente falar assim, escute essa música do Raul Seixas pra alguém que nunca escutou. Será que a gente consegue escolher uma música aqui? Uma música do Raul pra fechar esse episódio e a pessoa que nunca ouviu o Raul Seixas, sei lá se ela existe, ir lá e ouvir essa música pra conhecer? Ah, eu vou botar aqui 10 mil anos atrás. Tipo, foi a primeira que eu ouvi. E ele canta muito alto, ele, tipo, explode a garganta cantando e marca pra caralho. E nessa música tem muito elemento, só não tem tanto a questão do, né, do baião, dos ritmos nordestinos, mas Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás mostra muito isso, esse conjunto de coisas que o Raul colocava nas músicas dele, sabe? Esse monte de informação. Aí eu nasci há 10 mil anos atrás, é uma boa. E tem o negócio da referência, sabe? Se você sabe um pouco da, tecnicamente, entre aspas, da história do mundo, você fala, caralho, ele fala isso, depois vem isso, depois vem isso, e daí. É verdade, tá, boa, Paulo, boa lembrança. Angélica concorda? Tem outra sugestão? Não, 10 mil anos atrás é uma clássica. Teria, mas é que assim, acabei falando delas também ao longo do programa. Então é isso aí, gente, vamos encerrando por aqui. Você fica aí com o momento cultural e no final do episódio vamos tocar o Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás. Momento cultural. Ô, Crinde, fala pra mãe. Eu posso começar então, porque eu já tinha falado com você sobre. É um filme nacional chamado Paraíso Perdido, então é Paraíso Perdido, filme nacional, que tem na Netflix, e que é, a direção é da Monique Gardenberg, que é a do Apaió. Mas o filme, ele é bem diferente, né? Ele tem uma proposta de narrativa completamente diferente do Apaió. É lindo, lindo mesmo, assim. E a direção, a produção musical, ou direção musical, é do Zé Cabaleiro. Então é uma história que se tem o Erasmo Carlos, participa Seu Jorge, majoristiano, e a história, enfim, mas a maioria dos atores é de desconhecido. Tem Ermila Guedes, que é conhecida para os pernambucanos, especialmente aqueles que têm alguma visão do teatro, mas no mais os atores são bem desconhecidos, e a Humberto Carrão, né, que acho que foi um boyzinho tipo galãozinho que veio da Malhação e tem surpreendido aí com as escolhas de filme que ele participa. Mas enfim, a história é linda, de um toque de sensibilidade muitíssimo interessante. A abordagem é sutil, linda, e a história de um policial civil que se vê envolvido com uma família de cantores que tem uma boate no centro de São Paulo, e ele se vê envolvido para proteger um deles, para ser a segurança particular de um deles. Então a teia das relações é envolvente, muito bacana, mas uma das coisas que eu destaco é a trilha sonora. A trilha sonora vem toda baseada nesses cantores do brega antigo, né? Então tem Reginaldo Rossi, tem Márcio Grey, que tem Núbia Lafayette, com essa música do Raul Seixas que eu citei, Jamais Estive Tão Segura de Mim Mesmo. E então a trilha sonora é com os atores mesmo cantando, não são as gravações originais, são todos cantores, né, dessa boate. É lindo, gente, é lindo, é um filme que me encantou mesmo, eu fiquei apaixonada nessa primeira visão. Aí eu vou ver de novo, porque eu quero ver o filme só para escutar a trilha sonora, sem prestar atenção na história. e depois mais uma vez para juntar essas pontas de sensibilidade e sacada da Monique Gardenberg. Aí eu tenho que agradecer de novo meu amigo Augusto, que foi uma dica que ele me deu há mais de um mês, falando: Angélica, você vai gostar. E isso me chamou a atenção, né? Porque normalmente os nossos gostos de filme não batem muito, e ele gostou e falou assim: Angélica, você vai gostar. Então eu agradeço ao Augusto de novo. E por isso que eu dou a dica aqui, porque acredito que muita gente vai gostar, especialmente quem tem um carinho pelo cinema nacional. Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg, tem na Netflix. Eu vou, ao contrário da Angélica, que indicou uma parada super cabeça, eu vou indicar um filme bem, bem de boa, assim, que você não tá afim de... Cabeça você me pega, né? Você me lasca, né? Você tá contra mim hoje, né? Perto do filme que eu vou indicar, chama Chef, é do Samuel Jackson, na Netflix, é bem... fanfarrão, assim, sabe? Filme engraçado. Você gostou desse filme, cara? Sei lá, achei divertido as piadas. Nossa, você não achou, não? Achei um desperdício de Samuel Jackson. Cara, mas esse filme tem uma história que ele gravou em 3 dias. Ele falou: ó, tem uma folga aí no final de semana, e ele foi lá e gravou esse filme. Ah, então justifica muita coisa. Sabe? E tem umas piadas bem bobas mesmo, que rebate muito, né, da idade do piá, né, que é da geração... Na verdade, não é a direção Nutella, eles falam que ele é, mas ele é velho também, comparado à piada de hoje, e a época do Samuel Jackson, que é piada machista, sabe? E tal, e daí eu achei bem engraçado. Se quiser lá assistir, tá na Netflix, chama Chef. Cara, minha indicação vai ser um negócio que é bem pesado, pelo menos pra mim foi muito pesado ver, que é uma minissérie que também tá lá na Netflix, chamada Olhos que Condenam. Eu detesto o nome em português, né? Olhos que Condenam, porque o nome em inglês diz mais sobre a série do que o nome em português. O nome em inglês é When They See Us, ou seja, Quando Eles Nos Veem. Então, conta a história de 5 adolescentes negros que viviam no Harlem no final dos anos 80, e acontece um tumulto, o que hoje a gente chamaria de rolezinho. Tá acontecendo um rolezinho no Central Park. Por conta desse rolezinho, alguém se aproveita desse rolezinho e comete um crime, e acabam condenando esses 5 adolescentes à prisão. Detalhe bem importante, né? Nessa minissérie, não é minissérie documental, é roteirizada, romanceada, mas ela tem como pano de fundo esse fato real, né? Todo fato é real, Bruno, porra. Mas assim, detalhe bem importante, tá? Quando eu falo adolescente, o mais novo tinha 14 anos. 14 anos. E bicho, é um negócio assustador pensar que a polícia, né? As pessoas gostam muito de os Estados Unidos, niriririororó, mas é muito assustador pensar que policiais podem fazer o que fizeram com garotos de 14, 15 anos apenas para, sabe, condenar alguém para limpar a sua barra. Então, assim, é pesado, é cena de preconceito explícito, é sofrimento. Tem umas paradas muito... Cara, algumas frases que, se você se incomoda com o sofrimento alheio, sabe? Você vai sentir essas frases, você vai sentir raiva. Foi um negócio assim que eu matei de uma vez só, acho que são 6 episódios, se eu não me engano. É muito difícil. E depois quando você assistir o último episódio, não desliga, não troca, não dá o voltar na Netflix, porque tem um bônus. E aí você, quando vê esse bônus, você vai falar assim: caralho, não é possível um negócio desse. Então, assim, minha recomendação é Olhos que Condenam, When They See Us. Eu vou indicar um filme que tem a ver com o tema, que é o Não Pare na Pista, de 2014, que conta a história do Paulo Coelho, né? E como conta a história do Paulo Coelho, também tem o Raul Seixas lá, mas a história é muito mais do ponto de vista do Paulo Coelho, tá? Então é um filme legal, assim, divertido, não é o melhor filme nacional, mas é um filme divertido que vale a pena para quem gosta de biografias, né? gosta de conhecer as histórias das pessoas. É, esse filme é bem legal. E eu falei um pouco do misticismo que existe entre o Paulo Coelho, então eu queria também indicar o livro dele, que é O Alquimista. Eu acho que é o livro mais conhecido dele, que, sei lá, muita gente fala assim, ah, esse filme é sobre isso, sobre aquilo, mas no fundo é uma história bem, bem legalzinha, assim, bem água com açúcar, sabe, divertida. Você tira, assim, algumas lições, mas não é esse bicho de sete cabeças todo. Você lê num tapa, assim, numa sentada de final de semana. É muito pequeno, muito fácil de ler. Então, fica essas duas dicas aí. O filme Não Pare na Pista e o livro Alquimista, do Paulo Coelho. Isso aí, gente. Valeu. Mais uma semana. Gravamos aí sobre nosso especial de música. Você que nos acompanha, que está nas nossas redes sociais, @papocalçada, no Twitter, no Facebook e no Instagram agora, comenta lá qual o artista que você quer para o próximo, né? Quando esse episódio sair, nós estaremos gravando, perto de gravar o próximo, o especial de música. Então nos dê dicas lá, qual que você quer, nacional, internacional, vale de tudo, deixa o seu recado. Nós temos o grupo também do Telegram, né, t.me/papodecalçadapodcast, é o grupo ouvintes do Papo de Calçada. Entra lá também, dá suas sugestões. O pessoal que está no grupo, quando ouvir esse episódio, sugere pra gente aí qual artista vocês gostariam que estivesse aqui no episódio musical. Você que conhece o nosso trabalho, nós temos um canal no YouTube, nós estamos estreando coisas novas no canal do YouTube, então fica ligado, assina lá, ajuda a gente a crescer o canal, pede os amigos para curtir, para assinar o canal lá também, para dar aquela força. Basta procurar Papo de Calçada Podcast, você vai ver a nossa logo. E por fim, nós temos o blog, onde tem outros podcasts, o TV na Calçada, o Remix, toda semana tem episódio novo lá, Papo de Calçada podcast.blogspot.com. Você acessa, você tem textos lá e fica por dentro de todas as novidades. É isso aí, galera. Valeu, por enquanto é isso. Até a próxima semana. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera! Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho. Eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos. E não tem nada nesse mundo que eu não